de dezembro, né? Derrubi saudade aqui, estação da saudade. Olha o homem do Eita Menina Danada aqui com a gente, bora Pedro! Próximo sábado, Fusquinha aqui, viu? Hoje é o som da bomba, irmão. Você vê tudo que podia aqui. O som do amor chegou. Os CDs das festas mais badaladas. Você ouve primeiro aqui. Fala, Juninho Mil Grau. E nosso amigão, o cara aí que dá valor no Cineral. Obrigado, maninho. Bora pra cima, bora! Pra cima, garoto! José Augusto, tudo que podia de você. Você é madame, meu irmão, tá com a gente. Acreditou em todas as promessas de amor. E agora vai? Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. Primeira parte do CD já ao vivo aí do Jorge Soldado, quem quiser aqui com a Cid, viu? Bora, Big Show! Alô, Big Show! Santa Isabel, papai! A gente tá invadindo! Vamos lá! Amigo Paulino aqui com a gente! Lá de Santa Isabel, aqui de Santa Isabel! O amigo do Nego Love! Olha o Ângelo de Belém! Aí dos seguidores, valeu! Saber o que eu faria em seu lugar. Eu vou dizer, dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada vá deixar você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Aconselho, amigo. Te aconselho, amigo. Amigo Renan Lima com a gente, Aline. Alô, Letícia. Santiago, a Dani. Mas ela quer o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Oi! Oi! Faz que tem. Alô, Santa Isabel. Olha quem chegou, o Robert do Grupo Líder. Sentindo fé. Irmão, chegou as caravanas de Belém. Na minha solidão. Chegou as duas vans de Belém. Grata ajuda aí, ó. Eu olho teu retrato preso na parede. Fala, Bolidor. Fala, Lola. Aumenta minha. Um abraço pra você, viu? Eu fico assim na mão. Alô, Clau. Bora, Clau. Quem mandou você cruzar meu caminho? Negócio de pegar estrada. Prendendo a cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando e sentindo os teus carinhos. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone. Inventa um bom lugar. Alô, Max, não chega aqui, Max. Oi. Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Bora, bora. Tô bora, louco por bora. Você. Alô, bom especial. Tô louco. Só presta porra. Você. Meu irmão. Na minha solidão. Bora, Rogério. Bora tirar esse ferrugem, meu irmão. Eu olho teu retrato preso na parede. Fala, abacate. Aumenta minha sede. Bora, Jaque, bora, Rita. Eu fico assim na mão. Manda, minha filha. Quem mandou você cruzar o meu caminho? Me prendendo a cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te deixando e seguindo os teus carinhos. Oi! Preciso de você, mas tem. Alô, Max Mídia. Chega lá na portaria. O Anderson e a Galega, lá na portaria. Fala, Max. E quer tão bom lugar pra te ver. Vai! Quando florescer, ei! Mas logo amanhecer, vai! Você é minha vida. Alô, Big Show! Meu bem, eu te amo. Fala, Big Show! Fala, Duda! Olha a Sussu aí, ó. Quando acontecer, é igual amar, meu irmão. Mas logo florescer, mais tarde, quadra da prefeita. Pela vida normal, e meu amigo legal. Só me resta dizer, porque tudo na vida me leva a você. Fala, Robert! Obrigado, é... grupo lindo igual a gente. Esse é parceiro, meu irmão. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é certo e coisa e tal. Isabel, já tá bacana, já tá filé, meu irmão. Tudo que to... é cineral, meu amor. Dizer, porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Parceiro do José Augusto. Meu bem, eu te amo. Esse moleque é camarada. Meu bem, eu te amo. É me vixe bom. De cuca legal. E é certo e coisa. Manda o céu, manda o céu, manda o céu com o som do amor. Novo Cineral Digital. O som do amor. Som do amor. Como é que é? Linda como a madrugada. Digital. Ela me olhava querendo falar. Alô, Manel do Pote. Negra. Você é a primeira dama com a gente. O Anderson e a princesa aí, ó. Escura. Vamos lá. Ainda tão pura. Olha a equipe, bebe todas. Tá aqui com a gente. Ganhei os seus beijos. Cheios. Rapaz, vocês são irmãos, só. Pega a mesma cara. E em seus olhos eu vi acender-se. Formiga ou formiguinha? Uma chama ardente. E o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Linda como a madrugada, ela me olhava querendo falar. Ganhei os seus beijos. Acha que é a pressão. Cheios de desejos. Aí que o cara bebe. E em seus olhos eu vi acender-se uma chama. Bora, Délio! O Délio da Paula com a gente, a sua primeira dama. Quente. Alô, Shirley! Já curtindo o Cineral, sou na mão. Quando abracei, senti estremecer. Dá-lhe Cineral! Olha, o cara tá ficando louco. Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Louco desejo por você. som da moça de Isabel, vai! Grito teu nome bem alto ao vento. Cineral! Pois você não sai do meu pensamento. Cadê meu retorno? Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. Um louco amor pode até machucar. Fazendo pipoca e a patroa, Flávia, já aqui com o Michel, obrigado. Mas só assim, meu amor, sei te amar. Um louco amor pode até machucar. Sei te amar, eu vou te amar, eu sei te amar. Bora, Milene! A Milene é perigosa, é cineral, meu irmão. Bora, Milene! Pra cima, garoto! Seu Jair Monta Bosa com a gente. Fala, Adriele. Mas só assim, meu amor, sei te amar. Dá-lhe Cineral! O louco amor pode até machucar. Digital. Bora, Big Show! Emerson, chama ele. Chama ele pro salão, vai! Quero dizer pra você que eu te amo. Vai, passou na mão, meu irmão. E que hoje à noite vai ter que rolar muito amor. É muito amor. Sinto teu corpo ardendo, me queimando. Nem o orvalho consegue esfriar o calor. Bate, bate, bate, bate. Bate uma felicidade, todo o teu corpo em mim. Você é a outra metade, só falta dizer que sim. Bate uma felicidade, todo o teu corpo em mim. Você é a outra metade, só falta dizer que sim. Vem, vem, me dá, eu te amo. Vou falar. O amigo Helder com a gente, o Júnior. Aí da gelada. Meu bem, eu te chamo. Meu amor, eu te quero. E gritar, eu te amo. Olha, hoje é aniversário aí. E aí do nosso, do motor, né? Volta, meu bem. Alô, motor. Meu amor é sincero. Um abraço aí. O Pacamu da Chimacante, né, com a gente. Alô, Pacamu. Cineral Digital. Digital. Quero dizer pra você que eu te amo. E que hoje à noite vai ter que rolar muito amor. Olha o queixo do Rubi, bora queixo! Sinto teu corpo ardendo, me queimando. Vai, abacate, vai, meu irmão. Nem o orvalho consegue esfriar o calor. E bate, e bate, e bate, bate. Bate uma felicidade, todo o teu corpo em mim. DJ Edson, mix. Você é DJ Edson original. A galera do Paredão. Mega Show de Santa Isabel, tá com a gente, valeu. Bate uma felicidade, todo o teu corpo em mim. Você é a outra metade, só falta dizer que sim. E gritar, eu te amo, vou falar, eu te quero. Pega nível do Cassiano, né? Volta, meu bem. Alô, Cassiano! Meu amor. Parabéns, meu irmão. Hoje é nível do Cassiano. E grita. Jaque. Jaque de Canudos. Ela dá valor. Você foi o amor. Olha quem chegou, o Ala Finaldo. Maior que tive na minha. Alô, Ellen Brabo. Oi. Foi o sentimento mais bonito. Digital. Não me esqueci. Dentro de mim você vive ainda. Bora, Alexandre. Motora da Maquia. Não é fácil me esquecer. Dá-lhe limpeza. Um amor tão grande assim. Por isso quero demais você pra mim. Não é fácil me esquecer. Um amor tão grande assim. Por isso quero demais você pra mim. Caqueado, vai. Botelho da Pedreira e seu grande amor Brena, aqui no Eu. O som do amor. Som do amor. Você foi o amor. Olha a família Neves e o gordo do frango com a gente, obrigado. Abraço para nossa amiga, amiga Dineia, o amigo Carneiro aí do Depósito do Barcelona. O Jabura aqui com o Michel, obrigado. Olha a equipe Tese aqui de Santa Isabel, eles estão derramando. Vamos lá! Não é fácil me esquecer um amor tão grande assim. Por isso quero te O som do amor. Conheci um garotinho. É um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo. Vai sorrir. E parecia me dar bola. O macho bonitão tá lá. Alô, Robert. Nada, não pude em nada pensar. A galera da Vanja na área. As caravanas. A galera de Belém invadindo. Olha o casal DJ da Burani. Silva Lange, olha a galera no paredão, meu irmão. Não quis nem saber da minha mama. Bora, Silva! Contei pra mamãe, eu vou ter que comigo. Bora, mandar zap zap. Pra cima, bora beber, mandar. O moleque da Tese doidando, meu irmão. Já temos os copos do Cineral. Quem quiser os copos do Cineral Digital, quem quiser também o chapéu do Cineral, já temos aqui. Quem quiser, chega junto. Eu queria ser a sua namorada. Ei! Parei de poder me beijar. Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Não quis nem saber da minha mamadeira. Contei pra mamãe, eu até gaguejei. Festa da cerveja. Está chegando a festa da cerveja. Está chegando a festa da cerveja. Versão saudade. Pra sacudir a Nani Teua. Cerveja um real em lata, a festa toda. Cerveja um real em lata, a festa toda. Reunimos as melhores aparelhagens de saudade do estado do Pará. Big Som Saudade, Diamantina, o consagrado da saudade. Ruby, a nave da saudade. Mineirão, o trem digital da saudade. Cineral Digital, o som do amor. Hip-Hop Saudade 3D, a super máquina do tempo. 10 horas de festa com cerveja um real. Com cerveja um real, a festa toda. Você não pode ficar de fora. É sábado, dia 18 de novembro, na Casa de Show Recreio. Vem pra essa que vai ser sucesso. Segura, segura, vai! Que culpa tenho eu de ser tão triste assim, sem ninguém? Digital. Pra me amar. Alegria do Pão Especial. O tempo já passou. Oi! A chuva teve. Nosso amigo Renan Lima. Amiga Lina, Letícia, alô, Santiago. Alô, Dani. Acabou. O som do amor. O som do amor. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não foi querer. Não, não, não, não, não, não, não. Que culpa tenho eu de você ser assim? Tudo pode acontecer. Quero agradecer, viu, Maxi? A galera que veio de Belém, lá da capital, Pagotinho Cineral aqui em Santa Isabel, viu? Eles estão sempre com a gente, seguidores, aqui no Som do Amor, meu irmão. Vamos lá! Que culpa tenho eu desse amor terminar? Se foi você quem lutou pra acabar. Vem, vem, vem, vem. Vem, que essa noite é... De alguém pra Regina do Tauá. Um beijão. Dói na magia. Mua, mua. Digital. Vem, deixa o fogo chegar. Dá todo esse calor. Cachaça. Deixa a paixão tomar conta de nós sem saber. Olha, depois da sequência das marcantes. Pra quem tá pedindo, tá bom? Com a vida lá fora. Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Vem sem ter pressa de ir embora. Vem, sem ter medo do fim. Bora, formiga! Vem, que esse amor me devolve. Formiga e Lene, o casal bebe todas do Cineral Digital. Traz o sonho pra mim. Ontem no botequim. Que esse amor não tem hora. Bora, tá bosa! Quadrilha! Tá de nós, sem saber. Parceiro Gaga, Lene. A galera da pista negra, hein? Com a vida lá fora. Alô, Ellen Brabo! E dos dançarinos. Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Vem. de ir embora. Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber. Silva! Lance! Com a vida lá fora. Para Silva, cadê a picha? Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Vem, sem ter pressa de ir embora. Bebe todos os invadidos. Al di là del sonho più ambicioso. Olha, tá bom, chama a família. Sei tu. Al di là delle cose più belle. Al di là delle stelle. Ci sei tu. Dona Daniel com a gente, lá do Pop Show, amigo Rodrigo, a Elsa, alô Daniele, alô Cláudia, para Clautênis, sem limite. Ao de lá della volta infinita, ao de lá della vida, ci sei tu, ao de lá, ci sei tu. Bora, Hobbit do líder. Al di là del bene più prezioso, ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle. Rogério, ao de lá tem limite del mundo. Bora, Rogério, não te faz de ego. Vai pra cima, meu irmão. Ao de lá della volta infinita, ao de lá della vida, te sei tu. Bora, Kiro! Você é a morena digital. Sei tu. Sucesso! Te detona aqui, ó! Você que gosta dessa agarradinha, tá aí, ó! Vai acordar, vai! Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Olha o Alo Finaldo, lá da Terra Firme. Te via nos meus sonhos, nitidamente assim, como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nem. Essa música foi o tema do casamento do Formiga Lene, viu? Aqui. Encontro casual, meu irmão. Te procurava. Olha o hino do Botelho e da Brenda também aí, ó. E toda noite sonhava acordado. Eu esperava. Parceiro Mané Modec, lá da Estância Fonseca, manda um abraço, é o Pedro da Vila, meu irmão. Pedro da Vila. Uma explosão de sentimentos. Um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Vivia. Olha, Loura, essa é a primeira parte. A minha é a segunda, viu? Vividamente assim. Só falar com a Cis, alô, Cis. Esse não te faz de égua. Casual não foi acaso nenhum. Parceiro Manel, aí do Pote, a sua primeira dama aí. Amigo Anderson, a princesa. Alô, Deni! Duas pessoas que se desejam e se procuram acabam se encontrando. Você sonhava. CDs das festas mais badaladas, você ouve primeiro aqui, canal Rodrigo Saudade.